A programação de final de ano deve ser animada em muitas cidades aqui da região. Em Medianeira, a administração municipal promete uma das melhores festas já vistas. O show da virada acontece na Praça Ângelo Darouche, com contagem regressiva, show pirotécnico, show musical e sorteio de prêmios. A programação terá início às 9 horas da noite, com o sorteio da premiação da campanha Sua Nota Vale Prêmios, que neste ano irá entregar R$16 mil em dinheiro entre os contribuintes que trocaram suas notas fiscais de produtos e serviços por cupons. Os alunos das escolas municipais que mais trocaram cupons também vão receber uma premiação especial através do programa Aluno Bom de Nota. A animação da noite ficará por conta da dupla Fernando e Fabiana e das bandas Ohana e Sabor do Som. À meia-noite, a queima de fogos deve recepcionar 2014 com alegria e entusiasmo. A expectativa é que o show pirotécnico seja um dos mais bonitos da região. Como nos últimos anos, as famílias são convidadas a levar as cadeiras e o tradicional espumante para a comemoração. Maurício Freire, para a CBN Foz.